caboclo ali tem que saber o que está ouvindo mesmo. E aí, para complementar na questão, num pequeno conto chamado Saga Animal, da Índigo, chama Conan, o cão. Meu nome é Igor, tenho 10 anos de idade e, portanto, sou considerado uma criança. Tenho uma vida restrita por um monte de obrigações, regras e, acima de tudo, proibições. Muitas proibições. É por isso que frequentemente me encontro debaixo da minha escrivaninha, onde tento elaborar saídas para os dilemas do meu dia a dia. Até pouco tempo, quando as coisas não aconteciam da maneira como eu queria, eu me considerava um fracassado. É claro que eu lutava, mas as forças opostas eram muito maiores. No entanto, existe um momento da vida de toda criança em que é preciso lutar contra os nãos que os adultos dizem pra gente. Comecei minha batalha contra as autoridades quando fui proibido de ter um bicho de estimação. Aquilo para mim foi a gota d'água. Não era como querer ir a um parque de diversões, ao shopping ou comprar um brinquedo qualquer. Eu precisava de um bicho. Era algo que eu não sossegaria enquanto não conseguisse. E como não podia deixar de ser, meus pais proibiram. Sem nenhum motivo. Simplesmente disseram não, como todos os outros nãos anteriores. Eles não compreenderam que a situação era diferente. Então, mesmo sabendo de todas as dificuldades que eu encontraria, decidi ir atrás do meu bicho. Eu enfrentaria a dona da casa, meu pai e quem mais fosse preciso. Estava determinado. Só precisava de um plano e um companheiro ou companheira para me ajudar na batalha. Quanto a isso, pelo menos eu tenho sorte. Minha avó é uma aliada para qualquer crise. Vó Úrsula sempre me ajudou, até nas coisas mais proibidas e perigosas. Ela é doida de pedra e sempre concorda com as minhas ideias. Ela foi a primeira pessoa a saber do meu plano e durante um bom tempo foi a única. Lembro da nossa primeira conversa quando elaboramos nossa estratégia. Pedalei até sua casa para lhe explicar a situação. Só não contava com uma coisa. Vó Úrsula tinha acabado de entrar numa fase espiritual. Chegando lá, encontrei adiante de um altar cheio de velas. Ela rezava, compenetrada. Fui entrando, pé ante pé, e esperei que ela terminasse. Quando acabou, me deu um beijinho, a bênção, e perguntou o que eu estava aprontando. Contei o que eu pretendia aprontar. Ela ouviu calmamente e disse que eu devia pedir ajuda de Deus. Achei aquilo estranhíssimo, pois Vó Úrsula é uma mulher de ação. Perguntei se Deus demoraria para atender e ela respondeu que dependia da intensidade da reza. Não era bem o tipo de ajuda que eu queria, mas como era conselho da minha avó, achei melhor respeitar. Meio contra gosto, mas segui a orientação. À noite, antes de dormir, me ajoelhava ao pé da cama e pedia a Deus que mandasse um cachorrinho para mim. Noite após noite, durante meses, eu rezei. De dia, continuava tramando planos mirabolantes, mas que nunca davam certo. Papai ainda morava conosco nessa época. Um dia, durante o jantar, ele disse: Igor, temos uma surpresa para você. Soube na hora que finalmente Deus tinha ouvido minhas preces e eu ganharia meu cãozinho. Ele continuou: sua mãe está grávida. Fiquei chocado. Fui bem específico. Encomendei um cachorro, até a raça eu escolhi. Queria um dálmata. Não tinha como Deus me confundir. Toda santa noite eu falava em voz alta, para não ter engano. Câmbio, Deus, aqui quem fala é o Igor, filho da Bia com o Pedrão, nascido em 13 de junho, neto da avó Úrsula. Meu pedido é um cachorrinho, dálmata, macho e sem pulgas. É só. Obrigado, Igor. Câmbio e desligo. Olhei para a mamãe, que tentava conter um sorriso encabulado. Dei-lhe um abraço e vim para debaixo da escrivaninha. Tentava entender onde errei. Eu fiz tudo conforme Vó Úrsula mandou, e Deus costuma atender pedidos do dia a dia. Ainda mais o meu, tão simples. Para quem já fez dinossauros, o que custava fazer mais um cachorro? Alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Então, como uma luz que acendeu sobre minha cabeça, percebi o truque divino. Na verdade, eu teria um cão-irmão. Claro. Dessa maneira, se o cachorro viesse de dentro da barriga da minha mãe, ela não teria como proibir. Genial! Deus percebeu o quanto eu queria um cachorro e resolveu fazer um servicinho a mais, enviando um irmão cachorro. Era totalmente possível. Outro dia mesmo eu tinha visto na televisão um homem com rabo. um rabão enorme. Ele abaixou as calças em frente à câmera e mostrou um rabo peludo, grudado na bunda. Eu nunca imaginei que uma coisa dessas fosse acontecer na minha família, mas acontece. O Val Úrsula mesmo vivia dizendo que Deus tem suas maneiras de fazer as coisas, solucionado o caso. Eu não contei para ninguém, porque é esquisito e também porque ninguém acreditaria em mim. Acompanhei a gravidez de bico calado. Era uma questão de tempo até o cãozinho estar completamente formado dentro da barriga da minha mãe. Passei esses meses planejando meus passeios com Conan, o cão. Esse era o nome que eu daria para ele, em homenagem ao meu pai, que me apresentou esse antigo herói de revistas em quadrinhos. Bem, na verdade, quando vi mamãe comprando roupinhas de bebê, senti um pouco de dó. Temi que ela ficasse decepcionada com a surpresa. Ela acreditava que teria uma menina, coitada. Nem passava pela sua cabeça ser mãe de um dálmata. Pensei em lhe dizer a verdade, mas não tive coragem. Apenas perguntei. Mãe, você vai amar o bebê mesmo que ele seja diferente? Claro, ela respondeu. Eu vou amá-lo igualzinho a você. Pronto. Era o que eu precisava saber. Não tocaria mais no assunto para não levantar as suspeitas. Quer dizer, na verdade, insisti mais um pouco. Mesmo que ele nasça com orelha, rabo, pelo, que nem a gente vê na televisão, vou amá-lo mesmo que seja um monstrinho, ela respondeu sorridente. Que legal, mãe. Eu tinha feito a minha parte. Disse mesmo não dizendo diretamente o que vinha pela frente. Confesso que fiquei impressionado com a reação dela. Não esperava que ela fosse tão compreensiva. Se eu soubesse, teria rezado por um monstrinho, como ela mesma sugeriu. Seria até mais divertido que um cachorro, mas agora era tarde demais. O bicho estava quase para nascer. Fui paciente, e ao final de 9 meses, meus pais foram para a maternidade. Fiz questão de ir junto e acompanhar o grande acontecimento. Aguardei sentado na sala de espera, junto à avó Úrsula e, por maior que fosse minha vontade de revelar a surpresa, não disse um pio. Quando a enfermeira me chamou para entrar no quarto, fiquei emocionado. Você já pode entrar para ver, ela disse. Pelo olhar da enfermeira, soube que tudo correra bem e que mamãe tinha aceitado o cãozinho como um filho de verdade. Entrei correndo no quarto, pronto para pegar o Conan, o cão, no colo, quando vi minha mãe segurando um bebê de verdade. Cadê? Perguntei espantado. Aqui, ué. Nesse embrulhinho, ela respondeu, sacudindo um volume cor-de-rosa. Pulei na cama. Era um bebê mesmo. E o que é pior, uma menina, credo. Aquele bebê passou a viver conosco. Levaram-na para casa no mesmo dia, com a maior naturalidade do mundo, como se nada de errado tivesse acontecido. Ela chorava que nem um bezerro desmamado, e todo mundo achou aquilo lindo. Obviamente, eu fui enganado, mas a essa altura do campeonato, eu já estava louco para ter um cachorro. Fui direto ao ponto e pedi novamente, não para Deus, mas para minha mãe mesmo. E o que eu ouvi como resposta? Agora, com a Gabi em casa, não podemos ter um cachorrinho tão cedo. Algumas crianças ganham cães. Eu ganhei uma irmãzinha. Fiquei arrasado. Meses desperdiçados. Parecia que eu estava fadado a morrer só. Estava quase me conformando com a situação, quando o bebê chorão calou a boca e, para meu espanto, começou a engatinhar. Aliás, finalmente aquele serzinho mostrava algum sinal de inteligência, porque até então ela era um pacote que a coitada da minha mãe carregava de um lado para o outro. Vendo Gabriela engatinhar toda desengonçada, fiz o que qualquer pessoa normal faria. Joguei um carrinho em sua direção para ver se ela pegava. Se ela pegasse, eu a treinaria com um osso de plástico. E não é que a danada foi atrás do carrinho? Parecia um milagre. Fiquei tão feliz que a partir desse dia passei a chamá-la de Conan, a cadela. Durante os meses seguintes, a gente brincou muito. Rolávamos no chão, conversávamos latindo um com o outro. Para onde eu fosse, Conan, a cadela, ia atrás. Não tão ligeiro quanto eu gostaria, mas ia. Era uma companhia legal. Eu a imaginava com orelhas, dentes e a pele manchada de preto e branco. Nunca consegui colocar uma coleira nela e levá-la para passear, mas ensinei alguns truques de que Gabriela aprendeu rapidinho. Eu me divertia, de certa forma, mas para minha tristeza, um dia Conan aprendeu a falar, e daí não tive mais como fingir. Aquilo virou gente mesmo. Bom, eu trouxe esse conto, que na verdade é um texto maior, que dialoga muito com as duas músicas, no sentido de o contexto dessa criança vivendo, qual que é o contexto que ela tá vivendo, que ela tava pedindo um cãozinho, e qual que é o tipo de relação ali familiar que deu para mostrar bem. A pessoa tem vó, a pessoa tem pai e mãe, tudo mais, né? E queria um cachorro, né? Se relacionar com um cachorro, com um animal de estimação, né? E as tanto do Racionais, que faz essa descrição aí da periferia, quanto do Facção, é uma outra cidade que acontece também, né? Porque, querendo ou não, esse conto aqui, ele mostra um tipo de cidade, né? Um tipo de família estruturada numa cidade, né? Então já dá para pressupor algumas coisas, né? O mais engraçado é pensar que acho que a gente vive num tempo... A gente vive num tempo histórico assim, bastante cruel, no sentido de que tem um tempo que se impõe, né? Que é o tempo do capital, é o tempo da produção. E uma criança, a criança, assim como o velho, né? São reprimidos no sentido de que não conseguem se encaixar nesse tempo, né? A criança, porque está ali criando, está ali aprendendo, estão criando cachorro dentro da barriga da mãe, né? Está criando, sei lá, eu tinha várias pilhas quando eu era criança, assim, de... Ah, essa nuvem tal, pá. E aí isso não é produtivo para o capital, assim como o velho também não é, né? Porque o velho está aposentado, afinal de contas, já não tem mais força. Então, a nossa sociedade não dá voz nem para os velhos, nem para as crianças, né? E sei lá, quando tu entra dentro de uma sala de aula lá, o que você vê é a opressão ali, né? Tu quer exigir que o moleque, ou a menina, ou sei lá, uma criança de... sei lá, 10, 12 anos, fique sentado por 6 horas seguidas, ouvindo o que o professor tem a dizer e sabendo reproduzir tudo fidedignamente na prova para conseguir tirar uma nota boa. E quem não se encaixa nisso é escorraçado, é só lamento, chama mãe, chama pai, papapá. E aí é foda você ver que 90% de uma sala de aula não se encaixa nesse padrão e o 1%, sei lá, os 10% que se encaixam não estão vivendo a infância, estão vivendo uma ilusão do que é ser adulto, né? Foda. Eu acho até que com o que você comentou, dá pra gente colocar uma música, essa aqui, do Ale Carmani, chamada Sou Cadarço, que ela é bem divertidinha. Ah, vamos ouvir ela, vai. Coloca aí. Thank you. borboleta. Vem morar no meu jardim, borboleta. Violeta, azul e preta do mundo. Da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver!

Durante séculos, homens e mulheres exaltam a beleza das rosas. Fala-se de suas cores, do seu cheiro, de sua beleza. Criam-se teorias, fizeram romances, poemas, perfumes. Logo, não estou aqui para elogiar as rosas, muito pelo contrário. Quero advertê-las sobre questões que os mais sábios parecem não ter percebido. A roseira é a comunidade da rosa. Lá vivem todas elas, mudas, surdas e talvez telepáticas. Não se movem. Isso porque estão cercadas de espinhos. Isso mesmo, o grande mal são os espinhos. Isso porque eles permanecem armados com suas lanças escarlates, pintadas de verde para fazer a propaganda de alguma esperança. Esperança que morre a cada dia, imortal esperança. As rosas, por sua vez, vestem-se de medo, cheiram medo, comem o medo, habitam o medo. O vermelho sangue escorre de suas pétalas cada vez que essas expressam gosto por alguma novidade. O tempo todo são obrigadas a trair a própria natureza educando, desde cedo, os jovens botões ao medo. Medo esse que já está cristalizado nos mais velhos. Vivem de medo e matam por medo. E é por isso que as rosas, até hoje, têm se refugiado no amor, a única coisa que lhes resta. A única coisa que os espinhos não conseguem impedi-la de sentir, e o mesmo que os grandes poetas não se cansam de idealizar. O amor nasceu da noite, da chuva, da subversão e da covardia. Mas é mesmo muito triste a vida das rosas. Triste porque elas morrem após ter amado uma vez. Uma única vez. Acho que esse texto é um texto do senhor Baltazar. Eu acho que ele tem como... Ele traz um pouco essa ideia do que a gente faz com as nossas crianças, o que a gente está desde cedo educando elas ao medo, né? O medo do outro, o medo do diferente, o medo do... Enfim, o medo daquilo que não é o que nós somos, né? E é aí que vira o grande perigo, porque quando essas crianças se tornam adultos, por não ter convivido com o diferente, elas passam a rejeitar, né? E aí você tem a homofobia, você tem a transfobia, você tem o racismo, você tem toda uma gama de preconceitos sociais que são criados desde a infância. Eu estava um dia desses numa livraria, e aí o Ernesto acho que pode dar opinião sobre esse caso. E uma menina, né, toda vestida de rosinha, vestido, toda naquele estereótipo menininha bonita, de família, pá, chegou na livraria e queria um boneco do Batman, tá ligado? Eu quero o boneco do Batman. E a mãe dela, não, se você quiser eu te dou uma Barbie, te dou qualquer outra coisa, Batman é coisa de menino. Mas não, mãe, eu quero o Batman. A menina caiu no chão, se esgoelou, começou a chorar, deu vexame. E a mãe dela não comprou o Batman, comprou a Barbie, que era o brinquedo que a menina não queria, assim. Então, esse preconceito de gênero, de raça, de... Enfim, as crianças são educadas desde cedo a amarem o consumo, a amarem o capitalismo. Por isso que no Dia das Crianças a gente dá presente para elas, né, afinal de contas. Isso que você falou é muito louco. Eu acho que o Galeano fala nisso, que a linguagem primordial que hoje a gente está vivenciando na nossa sociedade... É a linguagem do capitalismo, né? A linguagem de você falar quanto você comprou, quanto você pagou, quanto que é, quanto que você vai pegar alguma coisa, comprar, enfim, adquirir e tal. E a criança é o primeiro passo dentro da sociedade a você conquistar. Porque ela é carregada, o que se é colocado na sociedade toda é que ela tem que estar carregada de desejos, né? Não só a criança, mas os adultos, adolescentes, enfim, todos esses tipos de população, né? Mas eu vejo, Baltazar, que essa imposição, esse jeito, é mais uma forma da sociedade nunca querer parar e pensar uma nova geração, um novo meio de se relacionar, de romper com isso, né? E por isso que... Desde criança a pessoa é habituada a escolher, escolher não, né? Porque as pessoas escolhem para a criança, né, os pais. Ela nunca vai ter liberdade até o momento, como a gente estava lendo no conto, né? A pessoa tem que ter um momento dela falar não. Não o que a criança fala? Não o que? Não. Aí bater de frente com os pais, né? Ou com quem seja a autoridade dela, né? Mas até o ponto onde não se tem isso, vai se aceitando, você vai ter que dormir ali, nesse canto, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, isso aqui é a sociedade, a sua casa é essa, você tem que voltar aqui, você só vai... Todos os modelos de convivência, de cotidiano, né? Você vai impondo, né? De geração para geração, modelos de hábito, de convivência, uma cultura mesmo. É um tipo, você constrói uma cultura impositiva que vai criando diversas fragmentação no ser humano, né? Eu acho que isso, aí você vê, o exemplo da garota de rosa e tudo mais. Ah, eu quero o Batman. Como assim o Batman? Mas você é uma garota vestindo rosa, provavelmente estava com o cabelo preso, bem penteado, com meia e tênis ou alguma sandalinha e pedindo Batman. Como assim? Isso está errado. Não pode. Então, essas microfraturas assim, de concepção das coisas, né, que a criança, eu acho que ela é um dos, sei lá, ao mesmo tempo que ela é um objeto para o capitalismo de ser conquistado, né, ela é um objeto que está sempre contestando, mas de maneira muito despercebida, talvez. Acho que a gente tem que perceber mais as crianças, como diz o Gonzaguinha, né? E, bom, vamos dar uma interrompida no papo agora, porque tem uma música aqui que é linda, acho que todo mundo que teve uma infância aí deve ter ouvido essa música uma vez e deve lembrar a letra dela inteirinha de cor, assim. Mas não é só porque ela foi uma música que marcou a infância, não, mas acho que ela ela é uma música bem, bem tocada mesmo, né? O Toquinho é um cara foda. Então vamos mandar aí mais um som pra galera. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar.

fiz um zoom e pronto, fiz um zoom e pronto, fiz um zoom. Hoje, especial Rádio Gralha, Dia das Crianças. Estamos aqui no programa La Cidade, todo mundo conectado, todo mundo vendo que, na verdade, a infância é uma parada um pouco mais complexa do que a gente costuma pensar, né? Mas, para além do 12 de outubro, do Dia das Crianças, hoje é também, né? Ninguém, acho que pouca gente sabe, isso é o Dia da Resistência Indígena, né? É o Dia Internacional da Resistência Indígena. Eu acho bacana a gente pensar um pouco no que representam os indígenas dentro e fora do Estado brasileiro, né? A gente costuma ver o primeiro que essa palavra indígena já é carregada de preconceito, né? Ela bota como selvagem o outro, né? Que vive diferente da gente. Isso também vem construído desde a infância, sabe? E, bom, a gente não pode esquecer que dentro das comunidades indígenas a gente tem crianças que vivem lá dentro, né? E quando chegam os coronéis lá com exércitos paramilitares, né, para expulsar os índios da terra, tem crianças ali no meio que também estão sofrendo com tudo isso, né? Você visita as comunidades indígenas ali do Guarani Kaiowá, no sul do Mato Grosso do Sul, é impressionante o número de crianças que tem ali, impressionante o número de crianças que já presenciaram de perto a morte de um parente próximo por conta da opressão que o Estado, da omissão do Estado em relação às ocupações que as fazendas fazem em cima de terras indígenas, né? Então é mais um... Como cresce uma criança dessa, né? Cresce também cheia de ódio, cresce também cheia de raiva, porque toda aquela cosmologia que ela foi criada ali dentro da comunidade, quando ela sai, né? Porque, enfim, eles perdem as terras, são obrigados a ir para a cidade grande, quando sai daquilo lá, não consegue entender o mundo que está aqui, né? Esse mundo louco que a gente vive, que nem a gente entende, quanto mais alguém que vive, tem outros laços culturais, então é foda, porque aí você vê o estado de depressão mesmo, muito forte, em cima dessas crianças Guarani Kaiowá. Eu acho que é uma parada que a gente precisa pensar um pouco melhor. Mas não são só as crianças indígenas que sofrem, não, as crianças, nossas crianças ditas civilizadas também. Saiu o Leonardo Sakamoto trouxe hoje, publicou, acho que hoje mesmo, um texto que eu não vou ler ele aqui, porque eu acho que tomaria muito tempo, mas para quem puder procurar no blog do Sakamoto, o título do texto é "Se eleito, vou botar vagabundos de 12 anos para trabalhar". Que é uma parada que está muito em pauta ultimamente, que é a redução da maioridade penal, né? Você cria um ódio muito grande dentro... nas crianças, da vida delas, assim, né? Tipo, uma criança na periferia não tem uma vida nada fácil, tá ligado? Ela tá sujeita a uma série de violências, é uma série de paradas que é inimaginável pro maninho de classe média ali do Batel, tá ligado? Então, e aí é interessante a gente ver o que como essas crianças vão crescendo, né? E como elas vão se tornando o que ela... aquilo que a gente chama de adolescente problema, criança problema, né? Que tá aí nas escolas, tá aí nas ruas. Quantas crianças de rua aí, né, a gente não tem? A maioria delas negras, né? A maioria delas ao redor da rodoviária de Curitiba, que a gente tem bastante crianças indígenas também. Então, tipo, o que cria esse adulto cheio de ódio, né? Esse ódio vem desde a infância. E acho que tem uma música aqui do Racionais que eu vou botar para tocar aqui, que ela conta, tem uma... modo de contar isso que talvez eu não consiga expressar aqui em palavras, aqui para vocês. Fim de semana no parque, Racionais. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Chegou o fim de...

Pô. E então, né? Então vamos comemorar o Dia das Crianças, né? Tem gente que comemora ou faz a alusão a um dia de luta, né, da resistência indígena, e tem gente que dá um presente para uma criança. Todo momento filosófico aí. Mas é isso aí, galera. Uma boa noite para vocês e espero que vocês não estejam assistindo Fantástico e estejam ouvindo esse programa. No mais, segue aí na Rádio Gralha. Na verdade, ele tem é um trecho do Charlie Chaplin, dito não por ele mesmo, né, porque a versão é dublada, né, então tem é uma outra pessoa dizendo, a gente não sabe quem é, mas o texto é do Charlie Chaplin, sobre, que eu acho que é muito atual e diz um pouco sobre o que a gente está vivendo, inclusive o que a gente faz com as crianças desde cedo, né. É um trecho do discurso do filme O Ditador, do Charlie Chaplin, e daqui a pouco aí, depois que acabar, a gente volta à musiqueira aí, que a gente costuma fazer. Falou, galera, até mais, e é isso. Um abraço! Desculpe, mas não quero ser imperador. Eu não entendo disto. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível. Judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos. Mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência duros e impiedosos. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplano e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar, os ditadores morrerão, e o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a estes brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado e como bucha de seus canhões. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais. Homens, máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas. Vocês não são gado. Vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações. Não odeiem. Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar. Soldados, não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito: o reino de Deus está dentro do homem. Não em um homem, nem em um grupo de homens, mas em todos os homens, em você. Vocês, o povo, têm o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês, o povo, têm o poder de fazer esta vida livre e linda e de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então, em nome da democracia, vamos usar este poder. Vamos todos nos unir. Vamos lutar por um novo mundo. Um mundo decente, que dará ao homem chance para trabalhar, que dará à juventude um futuro e uma velhice tranquila. Prometendo estas coisas, brutos têm subido ao poder. Mas eles mentem. Eles não cumprirão essas promessas. Jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato. Um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir! equivocó. Se ha corrido en Cuba entera que se equivocó. Un compositor que se equivocó. Y es tremendo sonero, lo aseguro yo. Un compositor que se equivocó. Vayamos como La Habana. Tiene razón. Tiene símbolos de gloria. Tiene razón. Vayamos como La Habana. Tiene razón. Tiene símbolos de gloria.